Seção 35 de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Ana. Seção 35 do livro 2º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. O que é simpatia a uma menina? Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos, presos numa mágica atração. Simpatia são dois galhos banhados de bons orvalhos nas mangueiras do jardim, bem longo às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor. São nuvens no céu de agosto, é o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Idaiaçu, 1857. Fim da seção 35, gravado por Ana.